Maria Fábio Ortiz? Condições visuais em Salvador, 1700, está estimado com visibilidade maior que 10 km. Pronto, cópia. Siga, Solon, 781. Bono 781, autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50. Decola da 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval após direto, Eudes. Transponder 5025, controle 199, decimal 35. 360, autorizado São Paulo Guarulhos, Upper Whisky 50. Decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval, depois Eudes. 025 transponder, 195 contra o esteiro, bono 781. Bono 781, no correto, chame pronto para o puxo estacionamento. Chamaremos. E sempre puxo estacionamento, PS 721. Ciente. Batão, Quilo, Quebec, Serra, vetoração para sequenciamento, com a esquerda. Pro Açu, Quilo Quebec Serra, curva esquerda pro Açu, 1180, em caso de falha de comunicações, após manter 10 milhas nesta proa, reassuma a navegação, voe direto Morro de São Paulo, subindo nível 040, Quilo Quebec Serra. Quebec Serra, esquerda pro Açu, autoriza, está visuado para o cancelamento, a gente está 045 direto Morro. Confirme que o Quebec Serra para o controle? Tá, para cancelamento. Solicita para seguir direto no. Passando 363, 1807. Gol 807, completo final RNAVE, torre 1 no 8.3. Obrigado, torre 303, 807, final da RNAVE. Pelo Quebec Serra, plano modificado aos 1.9, mantenha 3.500 pés. Quem negar 1.0, 1.1, Quilo Quebec Serra. 045, já. Paciente, suba nível 045, Quilo Quebec Serra. Está livre da presente direto morro? Gente, livre pois na 28, 807. Negativo, Papatão, Quilo Quebec Serra, mantém a presença proa. Salvador, tá 31953, boa tarde, ponto de espera pronto. São 3193, mantém o ponto de espera. Eu posso visualizar com tráfego na final da 28. Ok, resposta aí, então 3193, mantendo o ponto de espera da 28. Copia. Copia. Bono 649, autorizado Confins, 240 nível, pela Golf 677, decolada 28, com curva à esquerda, inicialmente na saída Gole, Eval, após direto Ilhéus. O transponder 5037, controle 119, decimal 35. Autorizado Confins. 240, Golf 677, decolada 28, curva esquerda, Gole, Eval e Léo. 5037 e 11935, pro Gol 1649. Gol 1649, correto, chame pronto para puxo estacionamento. Tá pronto. Autorizado, chame táxi, Gol 1649. Obrigado, chama táxi. Agora a gente tem 10, autonomia, Oceana Recife. Webman 721, no táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0, ou no 1, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, 3, ajuste 11, Juliette, 721. Fala, Salvador, boa tarde, eu tô 3155, centro de informação IST. Boa tarde, estão 3155, aguarde a cópia, Guarulhos 340. Guardando a Copa Guarulhos 340, está confirmado a rota 358? 50. Ok, obrigado. Solo Salvador, azul 4065, pronto para ataque, está com 114 a bordo, alternativa é com fins e autonomia de 4 horas e 30. Posso estabilizar, está 3835. 235 após início, autorizado, Serra Vista 363 RNAVE, 2500 pés no 09, reposta horário estabilizado. Enquanto na Golf, torre 183 com 1011, muito obrigado, azul 4065. Web 6703, pode iniciar o pushback? Web 6703, vai coordenar com a equipe de solo que após a passagem à retaguarda do Embraer da Azul, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Coordenará, chamará para o táxi, 6703. Solo Gol no 781 para o pushback acionamento, posição 04. Gol no 781, coordene com a equipe de solo, que tem uma aeronave da companhia iniciando agora o pushback no setor, após a mesma livrar a retaguarda, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Ciente. Gol no 807, mantenha a posição. Tem posição 807. Web 6721 na escuta. Consigo, 6721. Web 6721 informa agora a restrição do controle de Salvador. Irá manter a proa da 28 até manter 3 mil pés. Após curva a correção à direita na saída Arum. Transição Frote. Mantém a proa 3 mil, depois direita, Arão, transição frágil. Do 4065, na escuta? Na escuta, 4065. Restrição agora, vai manter a proa de decolagem até atingir 3 mil pés. Após curva esquerda na saída Gole, Eval, Sagaz. Mantir, pós-decolagem da 28, mantém a proa por até 3 mil pés, aí sim, gole, Eval Sagaz, azul 4065. 3193, livre decolagem, vento 210 graus, 109. 3193, mantém a proa até 3 mil pés. Decolando 28, mantém a proa até 3 mil pés, tá? 3193. Solo Salvador, gol no 649 para o táxi, tem 3 horas e 50, alterna Campinas, 06 a bordo. No 649, autorizado táxi via Índia, Alfa, mantém posição antes da Quilo. Índia e Alfa mantém posição antes do táxi do Quilo, gol no 649. Gol no 807, após o azul, está passando à frente, está autorizado Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, vai cortar para a entrada do pátio 1, 807. O no 649, informa que vai manter a proa de decolagem até atingir 3 mil pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval e Ilhéus. Proa até 3 mil, depois Gole, Eval e Ilhéus, o no 649. 3, decola 27, controle 1, 19, decimal 35, boa tarde. 19, 35, tá. Obrigado, boa tarde. 9, autorizado táxi Alfa Golf, quando lá, torre 18.3, o ajuste 011. Bom voo. 1011, Alfa Golf, lá 18.1. Obrigado, um bom fim de semana. 649. 1193, contato radar, decolagem, suba nível 360 na saída Gole. Sente, autorizado Gole, sessão 360, tá? 3193. Tá 28, pronto. O objetivo é 721, ali mantém. Ali mantém, 6721. Para ingresso no pátio 1, 237. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 807. Solo Salvador, WebJet 6705, está com POB de 108, autonomia de 0430, atendendo o Conf, na 32 para o táxi. 703, autorizado táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 011, bom voo. Juliette Alfa, quando pronto, 1183, objeto 6703, ajuste contínuo no 011. No 807, vai dar passagem à aeronave da WebJet após estar autorizado ingresso no pátio 1 no gate 07. Sim, está passagem à WebJet após ingresso no pátio e prossegue para o 07, 807. Bom, no 781 está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Amarelo, 781. Então, 3155, copia. Com 2500 pés. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto espera 28 e pronto. Azul 4065, ali mantém na 28. Ali mantém na 28, azul 4065. Vitor 363, visual com campo, TAN 3835. TAN 3835, Serra Vila 364, torre 118, decimal 3. 283, até daqui a pouco, senhorita. Decolagem até atingir 3 mil pés após curva esquerda na saída Gole, transição Ofito. Sim, a gente vai manter a proa até 3 mil pés, o objeto 6703. Para a torre? Tarde, senhorita, tá 3835. São 3835, mantém a aproximação, aguardando pista 28 livre. Objeto 7721, decola os 31, controle 1, 19, decimal 35, uma boa tarde. Tem a frequência, senhorita? 1, 19, decimal 35. 19, 35, grande. 193, centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8, são 3193. Recife, 133. 25-288-693, obrigado. Controle, WebJet 6721. WebJet 6721, contato radar, decolagem, suba nível 310, saída Aron. 310, WebJet 6721. Pode ter meu autorizado, curva direita. Afirma o F6721. Após 3 mil, autorizado, curva à direita na saída Aron. Na saída Aron, SL6721. Eu autorizaria uma proa de frote da Prudente? Siga, confirme. Autorizaria uma proa de frote da Prudente? Até me escuto, web 6721, aguardo coordenação. Quebec Serra, cruzando 2.500 pés, veio frequência para coordenação. Informo não há tráfego conhecido. Já reportando esse retorno, reporto para o regresso. Quilo Quebec Serra. Rios 340 nível, Upper Whisky 50. Decola da 28 com curva à esquerda após a decolagem, só confirmando, vai manter a proa até 3.000 pés após curva à esquerda na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5026, controle 119.35. Correção, após Eval, eu disse. Autorizado nível 340 para Guarulhos, Peruísque 50, decola 28, mantém a porta em 3.000 pés. Curva esquerda, Gole, Eval, após Eval, voa na proa de Eudes. Transponde 5026, altar 3155. São 3155, só confirmando pista 28. Correto, chame pronto para o puxa acionamento. Pista 28, chamar a pista de acionamento. 649. Lono 649. A linha e mantém na 28. Alinhar e manter. Sou em Salvador, ambiente 6703. Ponto de espera, pista 28 na sua escolha. Sente ambiente 6703, mantém o ponto de espera. Mantendo. Paulo, Salvador, Gol no 674, autorização Campinas, Campinas. Gol no 674, agora já copia Campinas. Nada. Web 6721, chama agora Centro Recife, na frequência 126.85, alterne 125.45. 2685.2545, boa tarde. Quando eu faço a situação, é mais que o outro delta aqui, outro país. Doutor Salvador, boa tarde, 396 da Gol, passando 70 para 150. Gol 396, senhor, identificação autorizado, chegada CARI, desse mantém a nível 050. Chegada CARI 050, gol 396. Para o procedimento, solicita RINAVE para a pista 28. Gente, gol 396, então vou ir na Pro Serra Vito 362, após autorizado Pro Serra Vito 363. Serra Vito 362, gol 396. Ike Eco Delta para ingresso circuito de tráfego Torre 198.3. Delta. Oi, é o Ike Eco Delta. Eco Delta, reporte Itapuã. Imagina, repassarei Itapuã, Ike Eco Delta. Bom, no 649, livre decolagem, vento 210 graus, montou de mais. Vista 28, livre decolagem, gol no 649. Campinas, 320 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28, mantém a proa até 3.000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, após girar Sagaz. Transponder 5036, controle 119.35. Ok, 320 aprovado, 358, retorno da 28. Mantém pro até 3.000, após esquerda. Gole, Eval, girado Sagaz. 1935, controle e continua transponder, por favor. Transponder 5036. 4036. Volume 674, correto? Chame pronto para puxa acionamento. Café no farol de Itapuã, é o Mike Eco Delta. Eco Delta, mantenha o farol de Itapuã aguardando, mantenha o farol de Itapuã. É, 360, na fazer disposição? Sim, o Mike Eco Delta, mantenha o farol de Itapuã aguardando. Ok, mantém o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Número 49 decolado aos 38, controle 11935, 11935, tomou voo, boa tarde. 11935, bom fim de semana, obrigado. 649. Bom encho. Perfil, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol no 649, passou 2500. Gol no 649, contato radar decolagem, mantenha a restrição. Após saída da gola e suba nível 240, gol 1649. Gente, passou 3000, então agora pode curvar a esquerda e interceptar a gole? Afirmo. Obrigado, sobe pro 240, 1649. Salvador, gol 785, comação a destruir, autorização Galeão. Gol de Salvador. Matrícula completa, papapá. 6703, autorizado a decolagem, pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Ajuste 10, 11. Livre decolagem, pista 28, 10, 11, objeto 6703. Papá Tango, Índia, Delta Papá. 0111. Afirmo. Acionado, já recebe. Negativo. Salvador Azul 4065, desvio à esquerda para evitar uma formação Pro 250. Ciência Azul 4065, chama agora Centro Recife na frequência 133.25, alterne 128.8, informe dos desvios, Azul 4065. Ok, com Recife 133.25, 288 alternado, 4065, muito obrigado, boa tarde. Objeto 6703 decolado aos 40, chama agora o controle em 119.35, tem um bom voo, boa tarde. 0935, M6703. Mike Eco Delta, autorizado de cruzamento, isto é 1028, agilizando ao máximo, porte final da 17. Afirmativa, agilizando ao máximo, cruzamento livre da 28, Mike Eco Delta. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 781, ponto de espera da 28. Jet 6703, decolando sua escuta. Objeto 6703, contato radar na decolagem, mantenha presente para o até cruzar 3000 pés, na saída gole, suba nível 340 após. Afirmativo, está mantendo a pro até 3000, depois perfil da saída, subindo para o 340, objeto 6703. Agora o Itadão da Papá passou, fecha a prova. Cliente, ingresso corredor Veracruz, reporte na vertical de Paripe para ingresso corredor Interlagos, Índia Papa Delta. Índia, Delta Papá. Delta Papá passará Paris, o Matéria me ligando. Controle ao Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, prossiga. Ingressando 7 DAC 6. 00 graus, 10 nós, ajuste 10, 11, reporte no solo controlado. Delta, reportará solo controlado. Sierra November de uniforme para Salvador. Vai ingressar por via corredores. A intenção é pouso da 17. Ciente, informe POB. 08, tá bom, é do acionado 5300. Juliette Bravo Delta, ingresso, informe no ideal de descida, Juliette Bravo Delta. Já no ideal de descida, Juliette Bravo Delta. Desça para 1500 pés, que nega em Salvador 1011, ingresso corredor Veracruz, reporte na vertical de Paripe para ingresso corredor Interlagos, Juliette Bravo Delta. Gente, reportará através de Paripe o Juliette Bravo Delta. No 781, aguarde para decolagem. O tráfego do helicóptero efetuando pouso na pista 97. Aguarde para decolagem em um minuto. Vai dar, não vou no 3. Voo 396, após Serra Victor 362. Vou indo para Serra Victor 363. Reporte estabilizado, Renato. Gente, após Serra Victor 362. Serra Victor 363. Reportará estabilizado, 396 da Voo. Olhão no zero, prosseguindo. 125, Aterne 1, 288. Gente, o patrulha 1 no zero, confirme já estacionado, ponto para decolagem. Patrulha 1-0, é, livre táxi, reportando para ingressar no 1-7. Obatango Juliette Bravo Delta, senhor transponder 0172. 0172, o Juliette Bravo Delta. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, está 3055. No livre decolagem da pista 28, o vento 220 graus, 10 nós, ajuste 10, 11. Pela decolagem, confirma manter a reta 3 mil? Confirmo. Ok, obrigado. 3, chame agora Centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alterna 1, 28, decimal 8. 3325, alterna 288, web 6703. Passando Serra Vita 363, vai ser travado com 396. 396, complexo na RNAV, torre 1, no 8, decimal 3. 23396. Abatango Índia, Delta Papá. Informa o tráfego, 3 horas, 4 milhas, mantendo sobrevoo próximo ao farol da Barra, a 500 pés, é o Alfa Sierra 50. 149, estamos na proa de Paris, mantendo 1.500. Cliente, Índia Delta Papá. Papá. Oi, Salvador, agora no 396. No 396, continue a aproximação, guarda na autorização de pouso. Aguardo, 396. 81, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés, após sair da gole, eu mantenho a nível 360. 3 mil gole, sobe 360, 1781. Controle Salvador, gol no 649. Ono 649, prossiga. Mantendo, escuta, estou mantendo 240. Ono 649, centro Recife. Ono 3325, alterne 1288. 3325, 288. Campo. Acima, baixado e travado. Gente, gol no 396, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, com 09 nós, ajuste 1011.